O compadre Joviniano Centeno era flaquito de corpo, mas largo de alarde. As duas trilhas. Remiche. Voltando, né? O compadre Joviniano Centeno, que era flaquito de corpo, mas largo de alarde, assim que nem uns que a gente conhece, né? Foi num caí de tarde, quase janeiro. É um quero-quero meio afrescalhado, esse que eu vi. Eu já conheci quero-quero mais homem. Mas um pavão, né? Quero-quero. Os ovinhos não estão em perigo, os ovinhos do quero-quero. Vocês porque... já tentaram chegar perto dos ovinhos do quero-quero, rapaz? Ah, o amigo correu já. Bah, o animal fica numa fúria. Explora, né? Olha, tem amigo meu que não fica tão furioso por causa dos ovos quanto o quero-quero. Mas num cair de tarde, de quase janeiro, apeou o compadre Juviniano Centeno lá na venda do Noquinha. E aí foi dar uma molhada na palavra, né? Pé no sepo, cotovelo na mesa, foi ficando numa, mais outra, tomando. Quando o Lusco Fusco jaquetava os Cusco, ele botou a bota fora do portal e se deparou com o cavalo tordilho dele pintado de verde. Mas... Respirou fundo, entrou na venda, se plantou de embaixo do lampião com pose de quero-quero e lascou. Você tem mãe de respeito? Quem fez o desaforo que se apresente? Aí lá do fundo da venda, caminhando devagar, que nem anda quem trafega toleiro, vem vindo o Salustiano. Salustiano é uma aspa torta de 2 metros de altura e 14 de ombro. Uma feiura de partir espelho. É, vinha limpando as unhas com uma carneadeira luminosa de 3 listas, coisa mais linda. Era da Adidas, né? É, deu uma pigarreada. E lascou. Pois um matungo na cor dos campos te serve melhor de montaria, ô seu maturango. Por isso que pintei de verde. Joviniano calou-se, observou de cima para baixo, de um lado a outro. E disse, epa, mãe, o compadre, eu só vim avisar que a primeira de mão já tá seca.